Quando está sozinha, mandar uma foto no meu celular. E quando eu logo te respondo, você visualize e me deixa esperando a me provocar. Aí eu vou na sua rua e me arrumo todo, me perfumo todo pra gente sair. Eu não te encontre outra vez sozinho, feito bobo. Você me abandona e só pensa em curtir. Eu vou vivendo a vida, seu brinquedo, seu passatempo. Meu coração se rende e todo dia a mesma história sempre. Um dia eu me canso e te arranco do meu pensamento. Você não sabe a revolução, você não sabe a revolução, você não sabe a revolução. Respondo, você visualize, me deixa esperando pra me provocar. Aí eu vou na sua rua e me arrumo todo, me perfumo todo pra gente sair. Eu não te encontro outra vez sozinho, feito bobo. Você me abandona e só pensa em curtir, curtir. Eu vou vivendo a vida, seu brinquedo, seu passatempo. Meu coração se rende, todo dia a mesma história sempre. Um dia eu me canso e te arranco do meu pensamento. Você não sabe a revolução, você não sabe a revolução, você não sabe a revolução. Apaixonado por você.